Capítulo 1. Confiando mesmo sem ver. Não sou movido por aquilo que vejo ou ouço. Sou movido por aquilo que creio. Smith Wigglesworth. A nossa reflexão bíblica começa com um texto escrito pelo homem que foi considerado o mais sábio em toda a história da humanidade, Salomão. Não creio que foi coincidência o fato de que Deus o escolheu para escrever acerca disso. Na verdade, não acredito em coincidências. Aprendi com outros irmãos em Cristo uma definição de coincidência que é muito interessante. Coincidência é a obra divina em que Deus não reivindica a sua autoria. O fato é de que o rei Salomão era a pessoa mais indicada para nos dar a pista de que o agir de Deus nem sempre é visto ou compreendido pelo homem, não importando quão sábio ele seja. Foi ele quem declarou: "Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas." Eclesiastes 11, verso 5. Três coisas são mencionadas como coisas que não sabemos: o caminho do vento, a formação dos ossos de uma criança ainda no ventre materno e o agir de Deus. Na verdade, por meio da expressão "não sabes", entendemos que o escritor falava de coisas que não vemos. Podemos saber o caminho do vento por meio do balançar das folhas de uma árvore, ou pelas evidências de que ele está soprando, mas nunca por ser algo visível aos nossos olhos. O caminho do vento em si é algo oculto à nossa visão. É algo que ocorre fora do alcance dos nossos olhos. Semelhantemente, a formação óssea de um bebê ocorre ocultamente aos nossos olhos. Não podemos ver como ela ocorre. Creio que a expressão "não sabes", que o sábio rei usou, estava apontando para o que não vemos. Caso contrário, nem contemporânea seria essa afirmação, pois hoje a ciência traz uma explicação perfeita sobre a formação óssea do feto. Podemos saber, mas continuamos impedidos de ver. Lembro-me de que durante a gravidez dos nossos dois filhos, a minha esposa fez algumas ecografias e pudemos ver a formação física do Israel e da Lissa, mesmo antes deles nascerem. Contudo, mesmo com todos esses recursos da ciência moderna, a formação óssea do feto, e não falo da certeza de que isso ocorre, nem de como ocorre, mas sim do processo, encontrava-se oculta aos nossos olhos. Algo semelhante acontece ao caminho do vento. Sabemos que isso ocorre e até temos evidências, mas é oculto aos nossos olhos, por isso o definimos como invisível. Com o agir de Deus não é diferente. O texto bíblico diz que Deus age em todas as coisas. Depois, o versículo nos deixa claro que as duas menções anteriores de coisas ocultas aos nossos olhos eram apenas um paralelo que ilustra o agir divino. Deus age sempre e em todas as coisas, embora nem sempre esse agir seja visível aos nossos olhos, pois o que o caracteriza é a definição bíblica de que é invisível. Nos nossos dias, eu tenho visto os prejuízos da falta de conhecimento deste princípio e também da falta de temor a Deus. Como pastor, ouço pessoas dizendo coisas absurdas como: "Ah, eu já coloquei Deus na parede. Se até tal dia ele não me atender, eu..." Dá vontade de dizer a alguns: "Você é o quê? Que ameaça é essa? Se ele não fizer o que você quer, você fará o quê? Você dará as costas ao Senhor e irá para o inferno? Quais são suas opções?" É incrível a falta de respeito com a qual muitos se dirigem a Deus. Atualmente, os papéis estão invertidos. Pelo comportamento dessas pessoas, parece até que Deus deixou de ser Senhor e passou a ocupar o papel de um simples secretário. Está errado! Quem está na condição de servo somos nós, não ele. Há o ensino bíblico da fé e eu creio nele, pois, afinal de contas, o que é bíblico é o conselho de Deus para a nossa vida. E ponto final. Creio no que Jesus ensinou sobre falarmos às montanhas. Eu creio em darmos ordens aos problemas e obstáculos, para que se retirem da nossa vida e sejam lançados no mar. Contudo, é um absurdo confundir as coisas e achar que podemos dar ordens a Deus. Ninguém dá ordens a Deus. Diante dele, todos devem se calar. Ele é soberano, ele é santo, ele é Deus. Ele é totalmente suficiente. Ele faz o que quiser, como e quando quiser. A igreja precisa reaprender isso. Sei que há promessas e princípios bíblicos que já são uma revelação da vontade divina e que em situações em que esses princípios podem ser indiscutivelmente aplicados, não precisamos orar para descobrir qual é a vontade do Senhor e o que Ele quer fazer. Mas mesmo quando já sabemos o que Deus quer fazer, nem sempre podemos entender como Ele fará o que Ele quer fazer, ou mesmo quando isso será feito. A forma de Deus agir nunca foi e nunca será previsível. O homem não pode compreender o agir de Deus com a sua mente e com o seu raciocínio, pois a operação de Deus está muito acima do nosso entendimento. Quando Salomão mencionou o agir invisível de Deus, ele não disse que o Senhor deixa de agir nas circunstâncias em que parece estar ausente, mas sim que não podemos ver a sua operação. Não se trata de Deus deixar de agir, mas sim de fazê-lo de tal forma que não o vemos em ação. Em nenhum lugar da Bíblia é apresentada uma ação divina padronizada. Não vemos o Senhor lidando com as pessoas por atacado. O seu agir na nossa vida é pessoal. Cada pessoa ou cada situação é tratada por Deus com carinho e criatividade. Há um agir personalizado e isso é inegável, mesmo nas guerras e batalhas. Acontecimentos muito comuns e repetitivos nas páginas do Antigo Testamento. Nunca vemos duas intervenções divinas iguais. Para cada situação há uma intervenção diferente, embora os resultados finais sejam semelhantes. O que concluímos é que mesmo quando a vontade expressa de Deus é livrar seu povo das mãos do inimigo, a forma com que ele o faz é sempre um mistério. Ou seja, mesmo quando sabemos o que ele quer fazer, não podemos saber como ele o fará. O que é necessário, então, é parar de achar que Deus nos deve uma satisfação com relação ao seu agir. Ele age sempre, em todas as circunstâncias. A parte que nos cabe é crer e esperar a sua manifestação. Não exigir que o Senhor nos mostre a forma de operar que foi adotada. Há muitas pessoas cobrando de Deus uma explicação para o que não entendem. No entanto, o nosso Pai Celestial nunca nos prometeu que Ele daria explicações de como operaria. A única coisa que Ele prometeu foi que agiria. Assim, enquanto Ele opera de forma invisível aos nossos olhos, espera que nós creiamos. Um contínuo exercício de fé. Na verdade, eu gostaria de chamar a sua atenção para a importância do fator confiança. Deus espera que o nosso coração repouse nele em todo o tempo e em qualquer circunstância. Pois o fato de aceitarmos um agir invisível aos nossos olhos é um ótimo treinamento para a nossa fé. Talvez esta seja uma das razões pelas quais o Senhor escolheu agir assim, exercitar continuamente a nossa fé. E a definição bíblica da fé é a seguinte: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Hebreus 11, verso 1. Crer no agir de Deus é ter uma convicção sobre algo que não se vê. O nosso irmão Paulo disse aos Coríntios que andamos por fé e não por vista, segundo Coríntios 5, verso 7. A lição que o Senhor Jesus deu a Tomé após a sua ressurreição é mais uma prova disso. A fé nunca se baseia no que vemos, mas na certeza de que o que Deus prometeu é um fato e terá o seu cumprimento. Ora, aprendemos essas coisas logo no início da nossa caminhada cristã e elas não são difíceis de aceitar. Tampouco geram discussões entre o povo de Deus, pois são indiscutíveis. Mas na hora em que nos encontrarmos em apuros e não conseguimos ver Deus agindo, pois o seu agir é oculto aos nossos olhos, esquecemos-nos rapidamente disso. Ninguém tem o direito de exigir do Senhor uma satisfação com relação à sua maneira de agir. Primeiramente, porque ele é Senhor e não está numa posição de ser questionado. Em segundo lugar, porque ele nunca nos prometeu que veríamos a sua forma de agir. Pelo contrário, ele nos ensina em sua palavra que o seu agir é invisível aos nossos olhos e que a nossa caminhada deve ser pela fé, não pela vista. Ou seja, não devemos ter a expectativa de ver, mas somente devemos crer na fidelidade daquele que prometeu agir em todas as coisas. Resumindo, Deus não tem nenhum compromisso conosco no sentido de nos explicar como ele está agindo. Embora tenhamos a responsabilidade de permanecer na fé, mesmo quando não houver uma evidência visível de que está atuando. Desde o início do relacionamento de Deus com os homens, vemos essa nossa dificuldade humana de crer no invisível, como também a insistência divina de que isso deve ser assim. Quando Deus se manifestou de forma tão intensa a todo o povo de Israel que havia saído do Egito, ele se absteve de aparecer em uma determinada forma, para que não tentassem imitá-la mais tarde na forma de um ídolo. Então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não vistes aparência nenhuma. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Deuteronômios 4, versos 12, 15 e 18. O que esse episódio retrata é a dificuldade que todo ser humano tem no sentido de confiar no que não vê. Contudo, o Senhor escolheu a dimensão de relacionamento que se baseia na fé e na confiança. E cada vez que ele age sem que os nossos olhos vejam ou a nossa mente compreenda, ele está nos proporcionando um exercício de fé. Na verdade, como ele sempre age assim, ele nos proporciona um contínuo exercício de fé. O homem tem dificuldades para aceitar isso. Ele vive tentando criar atalhos e acaba se dando mal, pois quando ele entra num caminho que Deus não abriu, acaba se afastando dele cada vez mais. A idolatria em todo o mundo é uma prova disso. Cada povo e cada cultura, em todos os períodos da história, sabe o que significa fabricar ídolos. É uma tentativa de tornar a fé algo visível e palpável. As pessoas acham mais fácil crer no que veem, ainda que seja um pedaço de madeira ou de gesso, do que no que é invisível. Mas Deus tem se revelado assim, e quem deseja relacionar-se com Ele tem de se submeter a isso. Assim, cada vez que nós, cristãos, murmuramos por não termos evidências do agir de Deus, estamos, na verdade, incorrendo no mesmo erro dos idólatras. A nossa murmuração parece algo mais ameno, mas a premissa é a mesma. E se não tomarmos cuidado, entristeceremos o Senhor e nos afastaremos dele. O fato de não sabermos como Deus agirá não deve ser, em momento algum, uma incerteza se ele de fato agirá ou não. Pelo contrário, isso deve gerar em nós a expectativa de como Ele nos surpreenderá com os caminhos que escolheu para intervir em cada nova circunstância da nossa vida. Devemos depender inteiramente do Senhor e aprender a exercitar continuamente a nossa fé. Em seu ministério terreno, Jesus repreendeu algumas pessoas por sua pequena fé e houve alguns que ele elogiou por sua grande fé. Contudo, houve um homem cuja fé foi realmente elogiada por Cristo, a ponto dele chegar a dizer que não encontrou fé semelhante a desse homem em todo Israel. Ele era um centurião romano. Em Mateus 8, versos 5 a 13, podemos ler sobre o seu pedido para que Jesus curasse um de seus servos. E no momento em que Cristo se dispôs a ir à sua casa, esse homem reconheceu que nem era preciso. Bastaria com que Jesus dissesse apenas uma palavra e seria o suficiente para que o milagre acontecesse, pois quando alguém está investido de autoridade, suas ordens têm que ser obedecidas. Esse centurião não quis nenhuma evidência visível. A sua fé estava apoiada na palavra de Cristo e isso bastava. Jesus disse que esse foi o mais alto nível de fé que ele encontrou. É nesse nível que devemos nos sentir desafiados a nos mover com relação às coisas do Senhor. Não podemos e não devemos agir tentando nos apoiar no que é visível, mas devemos crer e depender inteiramente do que Deus disse em sua palavra. E à medida que procedemos assim, exercitamos a nossa fé. De fato, confiar em Deus sem depender de um testemunho visível é um exercício de fé. E repito, como o Senhor sempre age assim, então o que temos é um contínuo exercício de fé. Pensamentos mais altos. Os nossos olhos não alcançam a esfera da operação de Deus, porque esta pertence a um plano superior. Outra razão bíblica, além do exercício da fé, que encontramos para o fato do Senhor agir num plano invisível aos nossos olhos, é que seus pensamentos são mais elevados que os nossos. A mente de Deus é infinitamente mais ampla que a nossa, e a sua soberania é tão gigantesca que não há como dimensioná-la. Esperar que ele haja de uma forma que entendamos é limitar e rebaixar grotescamente o seu agir. A maneira de o nosso Senhor agir transcende o limite humano de compreensão. Quando as Escrituras falam que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos, elas relacionam isso com o fato de os seus pensamentos também serem mais altos que os nossos. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55, versos 8 e 9. Podemos afirmar com toda certeza que o fato de Deus agir por caminhos mais altos, e isso é derivado do fato de que os seus pensamentos também são mais altos, deve-se à sua infinita capacidade de gerenciar todas as coisas. Quando pensamos na resposta para o nosso problema, a nossa mente limitada e egoísta só pensa nesse problema. Quando Deus pensa na resposta para o nosso problema, ele vai além, muito além. Ele consegue propor respostas que não se limitam somente a esse momento e consequência, mas que também tocam a causa do problema e têm o poder de continuarem agindo em nós quando o que considerávamos problema já não estiver presente. Também poderemos sugerir que, além de nos tocar isoladamente, ele ainda poderá estar propondo soluções que não envolvam somente a nós mesmos, mas também outras pessoas. Deus poderá ainda estar tocando não somente uma área problemática, como também toda uma rede de outros problemas interligados aos que nos incomoda mais. ou ele poderá tocar valores e escolhas errados que permitiram a entrada e a instalação de tal problema, e mais, muito mais. A nossa mente talvez faça uma longa e abrangente lista, mas, independentemente de quão longe a nossa perspicácia e nosso raciocínio puderem nos levar, jamais chegaremos perto da forma de pensar de Deus, que está fora do nosso alcance. A sabedoria de Deus nos é apresentada na Bíblia como tendo muitas formas. Em Efésios, ela é denominada multiforme sabedoria, ou seja, uma sabedoria que não é limitada, mas que se abre num leque infinito de dimensões da operação divina. Essa ilimitada sabedoria pluraliza a resposta de Deus para cada problema ou obstáculo que o ser humano enfrenta. Em vez de tocar de forma direta uma única questão, Deus tem o poder de trazer às nossas situações várias intervenções que, por sua vez, jamais enxergaríamos. Considere também que o Senhor conhece o futuro, que é algo que homem algum, nem mesmo o diabo, tem capacidade de conhecer. Portanto, a ação de Deus não está voltada somente ao já e ao agora, mas ela também se estende ao futuro e sempre prioriza o nosso melhor em uma visão global, mais abrangente do que a nossa mente jamais poderia alcançar. A atuação de Deus é integrada e também sinérgica. Para o ser humano, o desvendamento de mistérios parece ser algo de suma importância. Deus, por outro lado, parece fazer questão de ocultar algumas coisas, especialmente o que diz respeito à sua ação na nossa vida. Salomão foi um homem sábio e inquiridor, mas enxergou em Deus essa característica e a mencionou não apenas em Eclesiastes, mas também em Provérbios. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Provérbios 25, verso 2. Esquadrinhar não é algo somente dos reis, mas também de todo ser humano. No entanto, no caso dos reis da antiguidade, quanto mais conhecedores dos mistérios eles fossem, mais respeito ganhavam do povo. Contudo, esquadrinhar é algo que está ligado ao homem de forma geral. Todos queremos entender bem e saber explicar as coisas. Assim, essa forma do Senhor operar parece ser inaceitável à nossa própria natureza. Isso gera lutas, mas precisamos aprender a superá-las e descansar em Deus. Parece que quanto mais tentamos entender o agir de Deus, menos conseguimos enxergá-lo. Encontramos nas Sagradas Escrituras um acontecimento que exemplifica muito bem isso. É o episódio do aparecimento do Senhor Jesus Cristo aos dois discípulos que caminhavam em direção a Emaús. Esse texto nos mostra que temos a tendência de traçar os nossos próprios planos para o agir de Deus. É como se inconscientemente estivéssemos dizendo ao Senhor como ele deveria agir. Fixamo-nos tanto em esperar que Deus haja de determinada maneira que, quando ele age diferentemente do que esperávamos, não conseguimos vê-lo. Precisamos aprender a esperar pelo agir de Deus, sem nos prendermos ao modo específico de como ele agirá. Esperávamos que fosse... Esse episódio ocorreu após a morte e ressurreição do Senhor Jesus, quando dois discípulos caminhavam tristes para Emaús, não sabendo que Cristo havia ressuscitado. O próprio Jesus lhes apareceu, mas não puderam reconhecê-lo, pois seus olhos estavam espiritualmente fechados. Naquele mesmo dia, dois deles estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Lucas 24, verso 13 a 16. Repare que o texto diz que os olhos deles estavam impedidos de reconhecê-lo. Não sei se você já parou para pensar por que eles estavam impedidos, mas eu já. Durante muito tempo, eu achei que Jesus não queria que eles o reconhecessem, ou que talvez estivesse diferente depois da ressurreição. Mas o fato é que não ocorreu nem uma coisa, nem outra. Diferente, Jesus não estava, pois ao aparecer ao restante dos discípulos, ele mostrou até mesmo os ferimentos que lhe fizeram ao lado, como também os ferimentos dos cravos nas mãos e nos pés. Assim, o seu corpo ressuscitado era o mesmo em aparência. A continuação do texto nos mostra a razão pela qual eles não conseguiram reconhecer que era Jesus. Então lhes perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? E eles lhe perguntou: Quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, e já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Lucas 24, versos 17 a 21. Aqueles dois discípulos estavam tristes e abatidos. Cristo se fez de desentendido, perguntando-lhes por que eles estavam com o semblante daquele jeito. Por meio da resposta deles, percebemos que tinham uma expectativa com relação a Jesus e que a crucificação havia arrebentado com ela. Os judeus, em geral, esperavam o Messias que se manifestaria como um general de guerra e que os livraria do domínio dos romanos, para que eles pudessem estabelecer o seu próprio reino. É por isso que, em certa ocasião, Tiago e João pediram que, quando Cristo se assentasse no trono da sua glória, um deles se sentasse à sua direita e o outro à sua esquerda. Eles imaginavam um reino físico e, ao lado do rei, queriam ser ministros da fazenda e do planejamento. Cleopas e o seu companheiro de caminhada demonstraram claramente a sua frustração ao concluírem com as seguintes palavras: Esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam, o que eles estavam dizendo? Estavam dizendo que achavam que, por meio de Jesus, viria a redenção física de Israel. Mas já fazia 3 dias que ele havia sido morto. Ou seja, esperavam que fosse ele, mas tudo indicava que não era. E isso foi mais ou menos o que eles davam a entender com a expressão esperávamos que fosse. Essa expressão é uma chave importante no texto. Eles tinham uma expectativa de como Deus agiria, mas Deus agiu diferentemente do que esperavam. Enquanto eles esperavam um reino físico somente para Israel, Jesus estava cuidando da redenção dos pecados de toda a humanidade e estabelecendo o aspecto espiritual do reino de Deus. Em seu retorno à terra, ele estabelecerá o aspecto físico do reino, mas a sua primeira vinda não envolvia esse aspecto. Contudo, os discípulos estavam tão fixados nessa ideia que não conseguiam ver Deus agindo de outra forma. Achavam que a morte de Cristo na cruz havia sido uma derrota e não conseguiam imaginar Deus no controle da situação. Pelo fato de que esperavam o agir de Deus de uma única maneira, não conseguiam ver o que o Pai Celestial estava fazendo de modo diferente do que haviam pensado. Assim também acontece conosco. Fantasiamos tanto agir de Deus que acabamos criando as hipóteses de como agiríamos se fôssemos Deus, fazendo os nossos planos. Fixamo-nos nas nossas ideias e, quando o Senhor acaba agindo de modo diferente, não conseguimos vê-lo em ação. Eu gostaria de desafiar você a parar de tentar ensinar a Deus como ele deveria agir quando você orar por algo. Até mesmo quando não o fazemos verbalmente, acabamos fazendo com os nossos pensamentos, pelo fato de nos fixarmos tanto na espera de uma única forma de atuação divina, os nossos olhos não reconhecem quando o Senhor está operando na nossa vida. Muitas vezes não conseguimos ver o agir de Deus porque ele realmente o ocultou, mas há momentos em que nos excluímos da possibilidade de ver porque ficamos presos ao que esperávamos dele. Foi somente depois que Jesus lhe explicou biblicamente o que deveria acontecer com o Cristo e lhes demonstrou pela sua conhecida forma de partir o pão que era ele mesmo falando com os discípulos pelo caminho que os olhos destes se abriram. Agora eles já não esperavam mais o general de guerra, mas o Cristo ressurreto, pois já não havia mais o que os impedisse de ver. Eu já senti o mesmo que esses dois discípulos sentiram. Eu nunca esperava que Deus pudesse agir em circunstâncias aparentemente negativas. Portanto, nos momentos em que ele estava agindo na minha vida de uma forma diferente da qual eu esperava, eu não conseguia ver que era ele em ação. Uma espécie de cegueira espiritual estava sobre os meus olhos e não permitia que eu reconhecesse Deus comigo. Eram os conceitos errados e fantasiosos que eu mesmo criara de como deveria ser a ação de Deus nesses momentos. Mas assim que o Senhor começou a fazer que eu entendesse a palavra e que havia maneiras diferentes de Deus agir, os meus olhos se abriram e eu pude reconhecê-lo comigo nas horas em que aparentemente isso seria impossível. E foi exatamente assim que aconteceu com os discípulos. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Lucas 24, versos 30 e 31. Em nosso anseio de querer compreender tudo de uma forma racional, essa forma misteriosa de Deus agir não parece ser algo tão bom. Contudo, à medida que trazemos mais luz da palavra sobre essa forma divina de ação, percebemos quão linda e inspiradora ela é, uma vez que retrata a soberania e o cuidado do Pai Celestial para conosco. O que inicialmente eu gostaria de estabelecer, não explicar, e que é isso um privilégio bíblico. O agir de Deus é invisível e está fora do alcance da nossa vigilância. E isso se deve a várias razões. Já mencionamos a necessidade de se andar pela fé. Falamos também que os pensamentos de Deus são mais altos e que não conseguimos compreender sua multiforme sabedoria ou a pluralidade das respostas que ele traz em uma única circunstância. Afirmamos ainda que muitas vezes somos tão limitados pela nossa maneira de pensar como Deus deveria agir que quando ele age de um modo diferente, acabamos não conseguindo vê-lo em ação, ainda que agora seu agir seja visível. Mas em tudo isso, o que eu mais gostaria de destacar é a enorme e indizível diferença que há entre a nossa forma de pensar e a de Deus, em sua multiforme e infinita sabedoria. No entanto, essa vantagem divina de pensamentos mais altos não é somente sobre o homem, mas também sobre Satanás e seus demônios.